também. Nossa gratidão para vocês. Se escuta bem na sala? Sim? Pode ser um pouco mais alto o volume, porque assim posso ficar mais afastado do microfone. Podemos subir? Porque senão vou estar assim continuamente. Vamos ver. Vamos ver aí. É difícil assim. Vamos colocar isto com o microfone em cima. Não é artístico, mas é prático isto. Falando aqui do arte, temos que ter muito cuidado, porque temos todos os artistas olhando este desastre, então. Mas alguma arte também. Você vai para a França, em algumas salas, parece que um lixeiro, não é a obra do artista. Não? Assim que, isto pode ser. Ah, aí vai bem. Então, aqui se reconhece que o interesse pelo arte é muito grande, porque a maioria das perguntas tem que ver com isso. O ano passado também aconteceu que todas as perguntas têm que ver com arte. Hoje é misturado. Muitas têm que ver com arte, mas outras não. Mas é possível que a arte pueda ficar ausente de alguma coisa? Não, porque a arte é o suporte principal que deveria existir em tudo. Mas a arte que nós conhecemos, a maioria, não a totalidade, mas uma parte importante, uma porcentagem importante da arte, é uma válvula de escape da psiquis. Então, é muito difícil reconhecer a arte quando o funcionamento é como uma válvula de escape. Válvula está bem falado? E por que falamos isto? Porque se a arte não tem a condição de ofertar aquilo que é necessário, e oferta o innecessario non è arte, perché arte è energia creativa, e energia creativa è aquella energia che coloca, che offerta momento a momento o necessario per assistir às necessidades. E a maioria do que aqui se fala do arte neste planeta não assiste às necessidades, só assiste às necessidades de abrir a válvula do escape do pseudo-artista. Então você, para confirmar se é ou não é um artista, tem que ficar atento para ver se quando aquela manifestação tenta se emerger, você está assistindo às necessidades ou só é algo que tem que ver com seu ego, sua personalidade, e que isso para esse universo não tem sentido nenhum, porque o arte tem que ser uma ferramenta universal. Mesmo que um só indivíduo seja canal de alguma manifestação de arte, se aquilo não serve para assistir às necessidades desse universo, não é arte. Por isso, filosoficamente, sempre na humanidade, entre os seres que tinham consciência mais aberta, que ficavam acordados, eles falavam do arte do viver. Que arte do viver? É a capacidade artística de atender às situações segundo suas necessidades. Então, se você aqui estuda arte, pratica alguma técnica do arte, tem que ter em conta isso, que sua manifestação como artista tem que ser um espelho, sim? Donde você perciba e pode aprofundar as necessidades do planeta e começar a trabalhar com elas. Então, sinceramente, eu conheci muito poucos artistas aqui no planeta, mesmo que existem milhões que falam de ser artistas. Eu fui para salas de pintura, se diz assim, de pintura, ou para música, ou para literatura. E a minha percepção foi que isso eram todas coisas inestáveis, desvarios psíquicos. E mesmo que são cúmplices, muitos deles, e ficam admirados grandemente desses desvarios psíquicos. Aconteceu que, a propósito, umas pessoas tomaram um lienzo, se diz aqui, para pintar, uma tela, e intencionadamente fizeram toda uma estupidez, uma loucura, e colocaram na sala de arte, e as pessoas todas falando maravilhas daquilo. Então, o arte é uma grande responsabilidade. Não todos podemos ser artistas, não todos somos karmicamente, internamente, artistas para assistir dessa maneira à situação do planeta. Então, muitos podem se capacitar para ser artistas, mas não todos são artistas. Mesmo que você vá com um título como artista pela vida, é o mesmo que um filósofo. A filosofia aqui, nesse planeta tão louco, tão desequilibrado, a filosofia, coisa muito, assim, muito estranha, se estuda nas universidades. Você mesmo que não é um filósofo, se pode ser que resuelva as provas, os exames e tudo isso, vai com um papel que diz que você é o filósofo. E o filósofo é um ser que reúne características kármicas, que antes de encarnar, ele já tem essas características, e quando ingressa na matéria e vai desenvolvendo aquela encarnação, é assistido internamente para que aquela condição e qualidade filosófica possa se manifestar nele. Então, existem coisas que são contraditórias, porque são utilizadas palavras que não significam realmente, sim, ou não representam a realidade. Então, que o arte, energia criativa, que energia criativa, energia capaz de manifestar ou de assistir o que é necessário para esse universo, ou para esse ser, ou para aquele conjunto de seres. Então, que o arte? Uma ferramenta da realidade. E o artista não tem que ser compulsivo e tentar, sem controle de sua personalidade, de seu ego, fazer qualquer loucura com aquela ferramenta de arte que ele pensa que domina, mesmo que seja música, sim, diretor de cinema, um escritor, um pintor, não importa. O importante é que aquilo que ele está concretando seja realmente um movimento cerimonial de assistência das necessidades. Então, vocês aqui, que estão estudando arte, vão poder perceber quem são genuínos artistas, porque a intuição mostra quem é um genuíno artista e qual é aquele que tenta ser aquilo que nunca vai ser. Entende? Está muito bem estudar arte para aperfeiçoar aquele mecanismo que já fica presente em você, que já tem garantido pela lei do karma e assistido pela própria alma, sim? Então, perguntam aqui se a arte é também um conceito do nível astral. É muito boa a pergunta, muito boa, porque se o ser, ele não chega a ficar em sintonia com sua própria essência, com a essência da própria alma, da consciência interna dele, então ele chega só à capa psíquica com sua consciência. Então, se ele tem uma tendência a tentar fazer arte, se ele não tem comunhão com sua própria alma e com sua própria essência, ele não pode fazer arte. E vai ficar só em sintonia com entidades do campo astral, com entidades e com forças da capa psíquica do planeta. Quer dizer, a capa psíquica tem uma contraparte mental e uma contraparte astral. Como a capa psíquica, que é capaz de, tem capacidade de influenciar os seres, de interferir os seres. Por isso falávamos que a maioria do que aqui se fala do arte neste planeta é uma interferência, uma congestão de energias, de forças, que realmente não são espelho da fonte superior da consciência cósmica, não um espelho, sim, de aquilo que nós necessitamos sintonizar, que é a fonte da vida, porque a fonte da arte é a fonte da vida. Se não sei, você não sintoniza a fonte da vida, não pode sintonizar a fonte da arte, porque é um movimento profundo de vida, o movimento artístico. E se você tem uma relação superficial com a vida, o que você vai tentar fazer e vai fazer pensando que a arte é só uma congestão de forças psíquicas, também superficiais. Se você não tem um contato profundo com a fonte da vida, você não pode fazer arte. Percebe? Arte necessita primeiro que o artista pueda sostener, que ele pueda ficar em sintonia com a realidade superior que a fonte do arte mesmo. Lembrem, as válvulas psíquicas que se pensam que a fonte do arte são congestões onde o ser mostra as frustrações, os seus desejos, sim? Ou são uma maneira de buscar que outros prestem atenção a ele. Sim? Estes que buscam o sucesso e não serve. O artista não busca o sucesso. O artista busca ser uma ferramenta de harmonia e equilíbrio. Porque a manifestação do artista, a essência do artista, é harmonizar a vida, equilibrar a vida. Se você, quando fica perto de uma pintura dessa, se olha a pintura, coloca os olhos nela, não é harmonizado por essa energia, não tem um estímulo para se harmonizar, então isso não é arte. Quando você fica perto de uma pintura que é um símbolo da vida interna, porque uma pintura pode ser ou não ser símbolo da vida interna, porque a vida interna tem capacidade, sim, de passar símbolos para a vida externa, que com um linguagem muito sintético, mais poderoso, estimula a transformação dos seres. Então, quando você olha uma pintura, sim, ou escuta uma música que foi inspirada pela vida interna, você fica perante daquele símbolo que estimula em você a síntese para você afastar-se da superficialidade, sim? Encaminhar sua consciência para a simplicidade, sim? E ter as possibilidades de treinar de um modo mais objetivo, dinâmico e econômico com a própria transformação. Arte e economia pura é síntese. Senão você não pode se transformar, mesmo sendo canal do arte ou sendo receptor do arte, de aquilo que algum canal genuíno pudo colocar neste plano. Então, tanto o artista suposto como destinatário vão ficar esgotados, vão ficar desequilibrados, ou vão ficar uma sensação de que aquilo não foi nenhum contributo. O verdadeiro arte é um contributo profundo para a consciência. Só tem esse sentido, um contributo profundo para a vida. Por isso falamos do arte de viver. E como é que todos podemos treinar para ser artistas dessa natureza, do arte do viver? Temos que ir para a fonte desse arte, que a consciência, a essência presente em todos nós, em nosso interior, y mediante o silencio, mediante a quietude, mediante a busca da sintonía e da alineação, ficar abertos e próximos em receptividade daquela fonte que pode treinar para nós en ese arte de vivir. Entonces, cuando você vai vivendo en sintonía cada vez más profunda con a fuente que puede treinar con arte de vivir, você gradativamente, con sus pensamientos, sentimientos y acciones, vai desenvolvendo, vai liberando aquele arte de vivir. Entonces, no necesita ya un violão, no necesita un libro, no necesita un lenço, no necesita nada. Mas puede acontecer que eso seja una ferramenta transitoria en algún momento. Você só necesita entrar en resonancia, respondiendo a fonte que oferta a corriente do arte para su conciencia. Entonces, você mismo é o lenço, o instrumento, é o violão, é o libro, entende? Porque você funciona como un co-creador, entonces un artista. Você faz de su vida una manifestación de arte continua. Si você no puede hacer de su vida una manifestación de arte, un co-creador, corriente creativa, mismo que você tente escribir un libro, o trabalhar como a pintura, o hacer música, eso só é un movimiento material. Puede ser grato para algunos, ingrato para otros, mas só é eso. Agora, si você logra ser un artista da vida, você logra dominar o arte de vivir, é posible que cuando tome un papel, tome un lenço, tome una pintura, si é necesario, no porque você tenha una obsesión, puede extender aquella cualidad do arte de vivir para cualquiera otra actividad que es necesaria. Este universo planetario tiene só necesidades. ¿Y sabe por qué no pueden ser asistidas? Porque nos aquí hacemos o libre arbitrio tan extremistamente que este universo casi está muriendo porque sus necesidades no son asistidas. Y só ofertamos para él nuestra obsesión, aquello que pensamos que es muy grato, que es bom, que es perfecto. Y la mayoría de eso es libre arbitrio. Quiere decir, este universo está muriendo porque nos no podemos hacer aquello que es necesario y renunciar al libre arbitrio. Aquel que renuncia al libre arbitrio, un artista. ¿Cuántas veces vocês falan que necesitan ficar en sintonía? O artista siempre fala da inspiración, ¿no? Fala mucho de inspiración. ¿Inspiración dónde procede? ¿Do libre arbitrio? Entonces, o artista tiene cierto, a ver, algún tipo de indicio. ¿Cuál es la forma do arte? Sí, la inspiración. Mas a inspiración no es obsesión do ego y da personalidad, porque eso no es inspiración. Eso es más do mismo. O artista no va a ficar así, tentando percibir alguna inspiración para colocar más do mismo. Entonces, aquel que puede dominar los estímulos inestables del libre arbitrio es aquel que puede ser un co-creador y dirigir con arte da vida, sus propias acciones, para que las puedan elevar, armonizar, equilibrar aquel campo donde él vive, donde él transita, para donde va él. Existe una herramienta oculta, armónica, silenciosa, que conoce el arte de vivir y va a aportar a ese local, a ese mundo, a ese universo, a esa dimensión, si va a aportar su colaboración para que las necesidades fuesen asistidas. ¿Se percibe esto que estoy hablando? Entonces, cuando ustedes estudian arte, tienen obligadamente que estudiar su propia conciencia. Porque usted aquí estudia una técnica, pero si usted íntimamente no puede estudiar, reconocer, vivir, ¿sí? O autoconocimiento, afastado de todo lo que es material, formal, no puede hacer aquel movimiento de modo efectivo, de manera efectiva. O sea, aquí estudia técnica de arte, mas tiene que encontrar el espacio continuo para autoconocimiento y silenciosamente, íntimamente, ir profundo de arte, profundo de vida, profundo de creación que mora en su conciencia. Então, para fechar o tema da arte, aqui dizem, poderá a arte ser a essência da vida? Então, confirmamos tudo o que falamos. A arte é a essência da vida, mas temos que ficar muito comprometidos para que isto possa acontecer. A arte é a essência da vida. Sin arte, sin co-creatividad, sin creatividad, los universos fican encapsulados. Para que un universo pueda ficar libre, él tiene que ser conducido por la esencia de la vida. Las jerarquías, que son grandes conciencias cósmicas, ellas son los mayores artistas del cosmos, porque todo aquello que las jerarquías, que las grandes conciencias intraterrenas, o extraterrestres, ellas hacen, son manifestaciones puras de la creación, y eso arte puro. O tratamiento que ellos dan de la realidad es puro arte. Por eso nos necesitamos asistencia de esas jerarquías, de esas conciencias, de esas inteligencias, porque no tenemos ainda la capacidad de hacer arte. Entonces, los artistas ven para asistir a conciencia de humanidad de la Tierra. Los grandes artistas cósmicos, aquellos que tienen la obra misma del cosmos, ¿sí? A mostra de su arte. Y nos tenemos que ficar en sintonía con ese aspecto. Aquí preguntan por la función de la psiquis. ¿Cuál es la naturaleza y la función de la psique? Puede decirse que la psique es una herramienta de comunicación del ego con los cuerpos inferiores. La psique puede elevarse a través de una abertura al cuerpo causal, quiere decir a alma. Entonces vamos a sintetizar, porque aquí también preguntan o qué es alma. Es muy bueno en un ámbito donde las personas intentan aprofundar esto tan importante que es el arte. Es muy bueno que las personas comprendan qué es alma y qué es la personalidad, porque aquí colocan la psique, mas en realidad el término que tenemos que usar es personalidad, porque aquí hablan de ego, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar qué alma, cómo es que existe alma, cuál es el origen de alma, para qué sirve alma, en definitiva. Entonces, nos hacemos un percurso muy grande, se dice bien percurso, ¿no? Nos hacemos un percurso muy grande cósmico. Desde nuestro origen, o paso pelo reino mineral, nuestro paso pelo reino vegetal, animal, hasta llegar al reino humano. Después, aquel percurso sigue per il reino spirituale, per il reino monadico, per il reino divino, encima di eso è eterno. Ma andiamo a questo fatto d'alma. Quando noi ultrapassiamo il reino animal, as leis evolutivas ofertam a possibilidade de receber uma ferramenta que é indispensável para a evolução. Essa ferramenta é a alma. Quando você chega a um certo nível, é um planeta determinado de todo esse percurso infinito, vai receber a oportunidade de ter uma ferramenta de conexão, de coligação, sim? De comunhão com as leis do planeta, que vai permitir essa ferramenta, sim? Viver todo esse processo, essa ferramenta alma. Porque quando você chega para um planeta, chega em consciência espiritual, chega com seu espírito, que é uma ferramenta cósmica, o espírito. O espírito é capaz de responder a grandes migrações cósmicas, grandes hierarquias do cosmos, sim? Llevan para os espíritos, llevan grandes conjuntos de espíritos para destinos específicos. E qual é a característica desse destino? Que tem que ser um campo de energia, um planeta, com condições específicas que tem que ter uma empatia com as necessidades evolutivas desses espíritos. Então, são levados pelas hierarquias. Esses conjuntos, grandes conjuntos monádicos, mónada quer dizer espírito, lembrem isto. E o nome do espírito é mónada. Quando esses conjuntos de mónadas chegam aos planetas, a hierarquia estabelece uma cerimônia de relacionamento, sim? De contato daqueles espíritos com a aura planetária. Então, a mónada não pode ingressar diretamente a contactar a matéria desse planeta, porque ela tem características vibratórias muito diferentes àquela característica do planeta. É incompatível. Ela tem condições cósmicas, mas não tem condições específicas planetárias. Então, o que acontece? A lei do cosmos permite que a consciência e a energia do planeta coloquem para a mónada a possibilidade de estender sua consciência para o nível material através de uma alma. Então, a alma é um aparelho espiritual que oferta a lei planetária para a mónada. Então, a mónada estabelece um vínculo com essa ferramenta que é a alma. E começa a alimentar com sua energia cósmica, sim? O processo da consciência da alma. E a alma começa a ser estimulada, alimentada, e tenta, sim? Ingressar, sim? Fazer como uma espécie, ela passa a ser como uma espécie de sacerdote, uma cerimônia, para que a energia da mónada pode ingressar para fazer experiências evolutivas na matéria e ela faz como de sacerdote para que essas energias possam ingressar na matéria. Então, como a alma mesma tampouco pode ingressar na matéria, sim, necessita estender para a matéria, liberar para a matéria uma energia reencarnante, uma energia que tem capacidade de mergulhar a matéria, que seu nome é conhecido como ego. A alma não pode ingressar diretamente, mas pode enviar o ego para a matéria. E o ego, então, vai para um encontro com a matéria. Mas o ego mesmo necessita ferramentas para trabalhar com a matéria, porque ele não pode ficar livre sem essas ferramentas. Então, o que necessita o ego? A ferramenta que conhecemos como personalidade. E essa ferramenta que é a personalidade, sim? Tem três níveis, o nível mental, que tem características subjetivas e objetivas, o mental inferior e o mental racional, e o mental superior e o mental subjetivo. Esa ferramenta vibratoria más elevada de la personalidad que el ego recibe. Embajo de ella es el cuerpo emocional, el cuerpo astral, que tantos problemas trae para todos nosotros. La emotividad, las emociones. No podemos controlar ese cuerpo. Embajo de ella es el cuerpo etérico físico, que es el cuerpo que bate con la materia. Entonces, alma es una herramienta que no puede ser sustituida. Y cuando ustedes intentan hacer silencio y intentan hacer quietud y en algún momento perciben que tienen una vocación de conocer algo que es desconocido, que no es lo mismo que aquí tiene la materia, esa es una vocación para conocer la alma, porque en un momento evolutivo o ser despierta a vocación de conocer la alma, porque él ya no puede seguir con esto que siempre es lo mismo, fatos mentales, fatos emocionales, fatos concretos, materiales. Él ya hizo muchas experiencias materialistas y fica intoxicado de todo eso. Y muchos que estudian arte es porque perciben que su conciencia fica intoxicada. Entonces, el ser busca, ¿sí?, algo que no conoce. Y eso que no conoce, la propia alma. Y la propia alma, cuando percibe que el ser tiene maturidad para ir por encontro de ella, la propia alma comienza a responder al ego, comienza a mostrar el camino para el ego. Y el ego ya no utiliza los vehículos de la personalidad para compulsivamente hacer su voluntad, que es una etapa muy extensa. El ego, muchas encarnaciones, no busca alma, solo busca utilizar la personalidad para satisfacer sus deseos, sus caprichos, sus manías. Entonces, cuando ya él fica esgotado de todo ese proceso, cuando comprendió que la verdad no es un fato material, y si no es un fato material, tiene que buscar la verdad en otro nivel, en otro patamar, que la verdad seguramente tiene que ver con su propio ámago, no con lo que oferta la materia. Entonces llegó un momento que es un punto de inflexión, un punto muy específico, único, donde él reconoce que mismo con todo aquello que él conoce de la materia, no llega. Y que si no busca salida evolutiva, él va a ficar loco. Porque él necesita ya la luz interna. Y el foco más inmediato que nos tenemos de luz interna, de luz espiritual, fica en la alma. O interior de la alma es una fuente de luz. Existe una llama en el interior de la alma. Es una, a ver, una adaptación que la alma hace de la energía que recibe de la mónada para ella ficar en ese nivel más perto de la materia. La mónada pasa grandes voltajes de la luz cósmica para la alma. La alma adapta eso, hace una adaptación. Y cuando el ego comienza a ficar receptivo, el alma pasa una influencia, libera luz, libera esencia y tenta asistir a la comprensión del ego, que entonces la salida de la vida, la fuente de la vida es interna. Por eso es muy importante que en este actual momento del planeta, en esta situación del planeta, comprendamos que ya no tenemos que oponer o libre arbitrio a voluntad de la alma. Todos tenemos que reconocer que el libre arbitrio, mismo que sea aparentemente un movimiento positivo, no fondo, así ocultamente, siempre es satisfacer los deseos del ego. Porque el ego, si tiene que elegir entre 2, 3, 1000 cosas positivas, siempre va a elegir, mismo que positivo, aquello que va a ofertar para él algún beneficio. Então, o livre-arbítrio não chega para essas necessidades que nós temos. Então, o que é o que chega? Que você fique aberto, muito receptivo, entregue para a própria alma, sim? Para a vontade superior. E que a vontade superior, a alma, passe para você um estímulo. E se você fica receptivo, aquele estímulo, pelo canal intuitivo, vai passar para você como alimento espiritual. Mesmo que alimenta a sua consciência, vai indicar que é o que você tem que fazer nestes níveis, aqui na matéria. Então, como essa parte é uma parte mais interna de você, você não tem que ter, uma desconfiança. Porque você não pode desconfiar da própria alma, porque é a partícula superior de sua própria consciência. A alma é uma ferramenta própria de sua própria consciência superior. Nós já não temos que responder à vontade inferior, porque a matéria hoje fica muito complicada. As forças da matéria, forças involutivas, retrógradas, dissuasivas, elas têm muitos aparelhos e mecanismos para que nós esquecemos, podamos esquecer que temos que responder à alma. Nós temos que lembrar sempre que a alma tem uma função e que nós temos que ficar abertos para aquela função da alma. E que nós aqui, antes de encarnar na Terra, aceitamos perante da alma, nos níveis internos, as indicações e as planificações que elas passaram para nós. Você fica aqui encarnado porque aceitou uma planificação interna e tem que cumprir com ela. Mas quando passa para o lado externo da vida, quando você encarna, a lei do esquecimento opera para que você possa fazer um treinamento e resgatar, mesmo que esquecido, aquela planificação que aceitou da alma. Porque isso fortifica o ego. Mas em certas etapas, o ego não tem capacidade de lembrar que ele tem que resgatar o conhecimento de aquilo que aceitou, que planificou e que é o motivo de ficar encarnado. Não tem essa capacidade. Então, passamos muitas encarnações esquecidos. Cada vez que ingressamos à matéria, sim, esquecemos essa questão. Até que, em alguma encarnação, uma luz, uma pequena luz, sim, ilumina nossa consciência, permitindo compreender esta questão. E é o momento onde o ser tem que trabalhar fortemente para o resgate do conhecimento de aquilo que ele tem que fazer para o planeta. E se ele começa a concretar aquela planificação, então ele é um artista. Porque aquilo que está fazendo é uma obra de arte. Porque uma obra de serviço não pode ser outra coisa que uma obra de arte, entende? A alma estimula, alimenta aquela condição, aquela característica. Então a alma é a ferramenta para fazer tudo isto aqui. Então, outra energia que tem relação com isto que falávamos, esta questão da paz interna, da paz interior, como algumas pessoas falam. É possível toda a gente, independentemente de seus problemas, chegar a ter paz interior na vida terrena? E se é possível, como chegar? È possibile. È un fatto che è necessario, non solo è possibile. Nós temos que concretar a vivência dessa energia pacificadora. Mas antes de viver a pacificação, o ser tem que ter feito um processo vivencial, uma vivência profunda da harmonia e do equilíbrio. Porque a paz necessita o preâmbulo da harmonia e do equilíbrio. Paz é um estado inalterável da vida. Por isso a paz não é conhecida da superfície do planeta. Nos níveis internos, as civilizações intraterrenas, que têm uma evolução muito elevada, sim? Eles vivem um estado de paz inalterável. Mas primeiro conheceram, eles primeiro transitaram a vivência da busca da harmonia e do equilíbrio. Então, antes de buscar esse estado de pacificação, nós temos que conhecer a necessidade do trânsito da harmonia e do equilíbrio. Então, lembre que nós falamos recém da vida interna, dos núcleos internos, e o núcleo interno mais perto de nossa consciência mental é a alma. Sabe como é a constituição de nossa vida? Integralmente, de embaixo hacia arriba, hacia encima é assim. O corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, sim? A consciência intuitiva, onde a alma mora, o corpo de luz, que também é o chamado corpo espiritual, a mônada e a consciência divina de todos nós. Essa é nossa partícula divina superior. Temos 7 níveis de consciência e nós somos os 3 níveis aqui, sim? Mental, emocional e etérico-físico, somos os mais densos, os mais rígidos, aqueles que ainda não têm percepção da realidade superior. Então, aqui nós podemos perguntar, como personalidades e o ego sumergido na matéria da personalidade, como pode ser que conheçamos a paz, conhecer a paz? Bem, o caminho da paz passa pelo caminho hacia a harmonia. E a fonte da harmonia, imediatamente em cima nosso, lembra, no quarto nível, em cima do mental, é a alma. Se você fica envolvido com a força da matéria, você não vai conhecer nem o equilíbrio, nem a harmonia, nem a paz. Você fica envolvido, identificado, hipnotizado pelo sistema materialista, consumista, sim? Objetivo, formal, não vai conhecer nada disso. Porque a matéria foi manipulada, sim? Para não permitir liberar essas energias. Porque a matéria, ela tem que ir para cima vibratoriamente. Mas a identificação do homem com ela, sim? Fiz que a matéria fique uma cápsula rígida, por isso o sistema materialista, e o sistema que tem como principal ferramenta afastar a consciência da verdade interna e da essência. Então, se você tenta, mesmo que atendendo a vida continuamente, tenta ficar disponível, entregue para a consciência da sua alma, a sua alma vai responder, sim? Com energias e vibrações que nós conhecemos como, em este plano, como harmonia e equilíbrio. Quanto você mais treina com essa entrega para a sua própria alma, e a alma percebe que aquele movimento de doação para ela é genuíno, a alma passa energias como resposta. E se você, essas energias, utiliza para reforçar seu compromisso evolutivo com a vida planetária, com a verdade, com as necessidades, esse alimento que recebe vai começar a se manifestar como equilíbrio e harmonia. Porque se você não recebe alimento interno, você não pode viver armonía o equilibrio. O alimento material se ofrece para a consciência materialismo. Se você necessita uma coisa diferente, não tem que ir para algo tão conhecido, porque todos conhecemos aqui o efeito da matéria na consciência, a influência, alguns mais, outros menos. Se você necessita uma questão, um elemento desconhecido, tem que ir pelos caminhos desconhecidos para a fonte desconhecida. E esse caminho, essa fonte, é a própria alma, no nível imediato. Então, quando você recebe esse alimento, tem uma possibilidade inédita para a sua consciência. Mas tem que ser um guardião, porque é muito tentador, quando você recebe algo muito importante, não utilizar corretamente. E nesse planeta, nós ainda não pudemos ultrapassar a prova de receber alimento interno e alimentar as forças materiais com essa energia. Então, é uma prova evolutiva receber a dádiva da fonte interna. Aqueles que recebem aquela dádiva e invertem essa energia em sua relação com a matéria, então vão conhecer harmonia e equilíbrio, mesmo que a situação da matéria fique desequilibrada e desarmônica, eles vão viver em equilíbrio e em harmonia esse desequilíbrio geral, universal. Porque a harmonia e o equilíbrio não dependem de situações externas. Mas se você fica identificado, sim, com o desequilíbrio das situações externas, então não pode experienciar isso que estou falando, não vai experimentar isso. Se você não fica identificado com o desequilíbrio da forma, da matéria, e fica em sintonia mais elevada que você pudera com o mundo interno, então você vai receber harmonia e vai caminhar pelo mundo desarmonizado e desequilibrado como um irradiador, como uma ferramenta de irradiação daquela harmonia, daquele equilíbrio, daquela sintonia, daquela verdade interna que já fica presente profundamente em você. Então você vai cumprir com isso que falava o instrutor Jesus. Você vai ficar no mundo sem pertencer ao mundo. A maioria dos seres fica no mundo pertencendo ao mundo, quer dizer, presos da influência das forças da matéria. Então não podem ficar em harmonia, porque são presas do mundo. Ficam no mundo pertencendo ao mundo. Mas aquele instrutor, que era muito sábio, falou: você tem que ficar no mundo sem pertencer ao mundo. Então você fica em sintonia com a alma e você caminha o mundo. Você fica no mundo, mas não pertence ao mundo, entende? Isso é fundamental. O caminho de decidir se nós ainda vamos a seguir ofertando nossa consciência para o mundo e que ele, como um caníbal, coma nossa consciência ao ponto de debilitar a ela, que não pueda saber onde é que fica a verdade. Não conseguimos copo. Assim que, uma garrafa, está bem. Aqui falam, pergunta por uma lei, que o nome dela é Lei de Purificação. E perguntam como age essa lei, caminhos disponíveis para a cura interna a toda a humanidade, a degeneração do planeta, está isso relacionada? Bem, a lei de purificação é muito fácil de compreender. É uma lei subsidiária, se diz subsidiária em português, subsidiária da lei do karma. A lei do karma é a primeira lei que rige, que dirige a consciência quando ela vive, sim, o parto cósmico, quando ela é parida cosmicamente. porque todas las partículas, todas las conciencias, ellas son regidas, ¿sí? Ellas reciben una asistencia muy profunda de energía. Y energía para asistir a las conciencias, a los universos, se manifiesta como ley. Primero de todo energía, y después energía, sí se manifiesta como una ley, porque las leyes son solo dinámicas de exteriorización de energía. ¿Qué aconteció? Ah, tenemos otra aquí, otra garrafa. Ah, las leyes son eso, a exteriorización de la dinámica de energía. Entonces, aquí todos somos regidos por leyes. Y la ley principal para todos nosotros, ainda en el planeta, es la ley del karma. Y la ley del karma, para su funcionamiento, necesita una capacidad de dirigir todos los procesos entre todas las partículas, entre los distintos patamares, ¿sí? Con una perfección absoluta. Y la ley de purificación, ella es una fundamental, una principal herramienta. ¿Y que, cuál es el sentido de la ley de purificación? Retirar de un nivel, de un patamar, ¿sí? De una dimensión, ¿sí? Aquello que no sirve en ese nivel, en ese patamar. La ley de purificación, si continuamente está retirando de un elemento, de una partícula, de una conciencia, de un universo, aquello que ya no es necesario en él. Porque si no existe esta subsidiaria, la ley del karma, que permite retirar o que es inservible, aquel universo, aquel ser, va a terminar siendo interferido por la intoxicación en su conciencia, porque la ley de purificación retira aquello que intoxica a conciencia del ser, aquello que intoxica, ¿sí?, a realidad de un universo. Nos aquí estamos viviendo, ¿sí? Todos conocemos cómo universalmente está actuando la ley de purificación: tsunamis, terremotos, ¿sí?, grandes cataclismos, guerras, sí, conflictos continuos, huracanes, todo eso es ley de purificación. Y todo eso dirigido por la ley del karma. Mas esos son aspectos universales. Mas existen aspectos individuales de la ley de purificación que dirige a propia alma del ser, que dirige a mónada del ser, que dice la conciencia interna del ser. Nuestra conciencia interna, a través directamente de la alma, activa ley de purificación para nos, activa aspectos de la ley de purificación para nos. Una doencia, un traumatismo, un accidente, un grande problema, una dificultad, todo aquello que pone a prueba al ser, es un proceso purificatorio. Un problema que tiene muchos matices, muchas características, que el ser fica así como impactado, fica como inmóvil, inmovilizado ante esa cuestión. Eso es un proceso purificatorio. Todo aquello que el ser vive y que rompe con su inercia es un proceso purificatorio. Porque nos, mismo que no conocemos aquí qué acontece, la mayoría de nos vivimos en inercia, porque la tendencia de los seres es ficar acostumbrados a situaciones. Entonces, mismo que la situación no es muy boa, yo prefiero aquello que algún fato diferente, que va a remover a mi conciencia y va a estimular para que, o va a empurrar, se dice, para que yo trabaje. Y el ego no quiere trabajar. El ego no gusta que empurren a él, sí, para el trabajo. Entonces, él prefiere inercia. Y la ley de purificación Es la tercera condición de remover o ego de inercia, porque todo aquello que la coloca para retirar o que no sirve es un movimiento que saca o ser para fuera de la inercia. Entonces, la ley de purificación tiene que ser recibida en nuestra conciencia como una dádiva, como una verdadera dádiva para que nuestra conciencia pueda ampliarse, para que la pueda se ampliar. Es muy necesario ficar receptivos de la ley de purificación. Si vos rechaza la ley de purificación, entonces vos rechaza lo que alma coloca para vos. Entonces es una contradicción que vos busque alma para vivir en armonía, en equilibrio, y que cuando alma pasa para vos una situación purificatoria, vos rechace, no aceite eso. No, yo no gusto de eso. Yo busco alguna cosa que sea más suave, ¿sí? Que satisfaça, que pueda satisfacer o ego, que oferte comodidad para él, satisfacción de deseos. Entonces, una contradicción. Você, por un lado, quiere ficar armónico, y cuando alma tenta limpiar, purificar, retirar aquello que no sirve en você, você no quiere que aquello sea retirado, que aquello sea retirado. Entonces, nos tenemos que recibir las oportunidades purificatorias como una limpieza necesaria para nuestra preparación, no camino de armonía y de equilibrio. Y reconocer que eso es muy necesario, porque si no, você no puede pagar el karma. Porque la ley de la purificación tiene un doble sentido. En el momento mismo que ella está retirando aquello que no sirve, você paga karma. Você tiene una doença. La ley de purificación está retirando con la doencia, ¿sí? Aquello que no sirve en você. Porque la doencia ocultamente es fuego. Só fuego. Cuando você vive una doencia, vive un encuentro con el fuego. Y el fuego de la doencia se alimenta de aquello que es inservible en você. Es un proceso oculto de energía del cosmos. Entonces, ese fuego que fica oculto en la doencia, cuando você vive la doencia, el fuego consume un inservible, en el mismo momento que você está pagando karma con esa situación. Entonces, tiene que ficar grato ante la doencia que retira aquello que es inservible, al mismo tiempo, simultáneamente, que você paga el karma. Entonces, la ley de purificación es perfecta y permite mejorar la relación que los seres tienen con las leyes. Porque nos tenemos esta situación aquí, tanto desequilibrada en el planeta, porque nuestra relación con la ley no fue cumplida, no se concretó. Nos cumplimos, mismo que siendo humanos, cumplimos con la ley como si fuésemos animales. Mismo que animales, los animales, los vegetales y los minerales cumplen con la ley del karma mucho mejor que nosotros. Olhe você o comportamiento de los reinos infrahumanos. Ellos tienen un compromiso espontáneo y mucho más profundo con la ley. La ley propone algo para el ego, para la personalidad. Y el ego y la personalidad son como abogados, siempre encuentran un motivo para no cumplir con la ley. Ellos tienen todos sus argumentos. Quieren firmar un convenio para que aquello que la ley exige sea cumplido en otra encarnación, si es posible. ¿Entiende? Mas la ley no permite. Entonces empieza la presión. La presión entre aquello que la ley exige para el ego y la personalidad y aquello que ellos tienen previsto o que ellos quisieran hacer. Y esta es una etapa de transición donde nos tenemos que afastarnos de ese juego. Entonces, a medida que nos afastamos de esa identificación con la materia, de ese juego, ¿sí? donde no queremos asumir o papel cósmico de asistir o planeta que fica muito ferido para que ele pueda ir ao encontro da liberação, ao encontro com a vida cósmica, e nós fazendo essa transição em nossa própria consciência, artisticamente falando, criativamente falando, abrir a porta para a solução do conflito. Então é muito comprometido esta situação, é muito comprometida, uma situação muito delicada. E cada um de nós temos que sumar um compromisso com esta doença crônica que tem o planeta, que nós geramos em todas essas encarnações, onde, sem consciência das necessidades, só buscamos satisfazer nossos desejos, nossas ambições. Um artista, voltamos para a arte, um artista que tem metas individuais e egoístas não é um artista. Para o artista, só tem que existir uma meta, quer dizer, uma grande tela onde pintar a realidade. Ele não pode ter muitas telas e que em cada tela existam interesses pintados, egoístas, pessoais e individuais. Ele tem que ser capaz de pintar uma grande tela, onde naquela tela só fique presente aquilo que internamente a alma do artista permita colocar como símbolo do universo, do cosmos e de uma única necessidade para todos nós, que é responder à vida interna, à vontade interna em obediência. Isso é o que temos que fazer todos, ter um só propósito, transcender essas metas egoístas e pessoais. Então, pode acontecer que o próximo ano, quando voltemos para aqui, existam perguntas relacionadas a isto que hoje estivemos falando. Nossa gratidão para todos. Sim? Gratidão. Gratos.